dapat pohon beretak, kuih-kuih dan buah, Aukiana Matio, kuih singa depan. 022 do PLB ou 022? 122. Piado via Indy Alpha, reporte com espera da 10 pronto, o ajuste é 10012, 1012. Indy Alpha é pro canal. Torre Salvador, muito boa noite, web 5716, completamente estabilizado, visual. Boa noite, web 5716, ajuste no 0, 1, 2, 1012, tá baixado travada? Note baixado travado, 1012, copiado. Livre pouso, pistão no 0, vento 1, 0, 0 graus, uma centena com 0,8 nós. Web 5716. Livre pouso, 5716. Trezendo 7, Belém, só um minuto, cópia. Mantenho no 0, boa noite 05. Ali mantenho 8. No meio, no solo, as 48, à direita, prossegue táxi na minha escuta via Alfa, após quilo, até o pátio 3. Posição prevista do pátio 3 é posição 04. Mesmo assim, fica atento ao balizador. Tenha uma boa noite. Alfa, quilo, pátio 3, atento ao balizador. Copiado. No meio. Zero 05, vento 1, 2, 0 graus, com 08 nós. Tem livre decolagem, pista no 0. Iniciando, bom, 8h05. Salvador, muito bom dia, tá 3152. Na final tem baixo travado, João. Tá 352, tem livre pouso, pista no 0, vento 1, 2, 0 graus, 120 graus com 0,5 nós. Ajuste no 0, 1, 2. Livre pouso na 1,0, tá 3,152. Noite 05, Decolos 49, controle 119,35, tem um bom voo, boa noite. 135, bom serviço, boa noite, igual 805, obrigado. Boa noite. Trip 5317, pronto, cópia. 5317, Belém 380 está autorizado, Perizulu 41, após conforme o plano, decola da 10 com curva esquerda na subida Momo, após voa Cogibo, Kilo Oscar, Golf Bravo Uniforme, Cogibo, e após trova, aciona 5054, controle 119.35. 5054. Metro, trip 5317 no portão 1, chame pronto. Web 57 no meio, posição 07 aí do pátio 3, ok? Fica atento ao balizador 07. Positiva, está o balizador, vem. No solo 51, direita prossegue táxi via Alfa, após Juliette, portão 08, na minha escuta. Livre à direita, segue Alfa, Juliette até o 08 na sua escuta, tá? 3, 2, 3, 1, 5, 2. Noite Bono 606, ajuste no 0, 1, 2, 1012, tem livre pouso, pista no 0, vento 1, 2, 0 graus, 120 graus com 0,5 nós. Livre pouso, TAP 010 no 606. no solo 55, direita, prossegue táxi na minha escuta via Alfa, reporte antes da Juliette para ingresso. Alfa antes da Juliette para ingresso, na ponta lá, mas não quero mesmo. Da Charlie para João Pessoa. Informação Delta, Gol no 896, João Pessoa, copiou 370. Firmo. No 896, 370, João Pessoa está autorizado, ele via pelo Whisky 58 até Recife, após direto João Pessoa, decola da 10 com curva esquerda após a decolagem na subida Puca, transição Caju. Aciona 5052, controle 119.35. Autorizado João Pessoa, 370, veio para o Whisky 58 até Recife, e foi direto João Pessoa. Cola 10, curva esquerda, Puga, Caju, 5052, eu transponder 1935, eu controle do Gol 896. Então 5, chame pronto, Gol 896. Uma pronta aqui no 5. Pronto? Não, negativo, vai chamar. Autorizado, trip 5317, chame táxi. Torre Salvador, boa noite, Tantra 520, 1mm, tempo. 43520, ajuste no 0 no 2, 1012, confirme baixar a travada. 1-0 no 2, baixada e travada, Tantra 3520. Cliente na 3520, tem livre pouso, pistão no 0, vento 120 graus, 120 graus com 0,5 nós. Autorizado pouso, pista 10, cliente na 3520. Antes da Juliette, 9606. Tem a posição antes da Juliette, aguardando o Gol 606. Mantém, aguardando o Gol Boa noite, é o TAN 3226, próximo a Simbra, baixar a travada. 3226, número 2 na aproximação, aguardando pista livre, ajuste no 0 no 2012. Poxa, eu aguardo, 3 é. 3520 no solo 00, direita, prossegue táxi na minha escuta via Alfa e reporte antes da Juliette para ingresso. Via Alfa, reportará a sua Juliette. Para o táxi com 4 a bordo, 4 horas e 15, retorna São Luís. ID26, livre pouso, pistão no 0, vento 1 no 00 graus, uma centena com 05 nós. Gente, livre pouso no 0353, 3, 5, 3, 7, via Indy Alpha, reporte com esfera da 10 pronto, ajuste no 0, 1, 2. Guarda com 1252, boa tarde. 606 Juliette, portão 03. 03. Afirmativo, ano 606 via Juliette, 03 ao portão. 03 portão, no 606. Tráfego na curta final, que é o Airbus da TAM, após a Lima tem cabeceira 10, 353 e 17. Juliette, portão 01, no T3520. Juliette, 01. No solo 03, direita, prossegue táxi na minha escuta via Alfa, após Juliette, portão 07. Alfa, Juliette, após portão 07, tá? 3226 na sua escuta. O vento 1 no 30 graus, 130 graus, com 08 nós, tem livre decolagem, pista no 0. Decolagem autorizada, 35, 30 graus. Site decola 05, chame controle 119, decimal 35, tem um bom voo, boa noite. 119, 35, 5317, boa noite.